3605, autorizado, alinhar e manter no verso. Papatango Delta, papai uniforme, decolagem autorizada, pista 97, vento 170 graus, 079. No solo 01, direito, 121, décima 1. Direita, 211. Sendo dado no papai uniforme, decolado ao 02. Já está autorizado para a curva esquerda imediata para o cruzamento do campo. Cruza o campo de imediato, Delta Papai Uniforme. Matando o dado papai uniforme, prossegue com o do corredor forte, aguarde transferência. Ciente, aguardando transferência, Delta papai uniforme. 3605 da TAM, informação de tráfego à sua esquerda. Aeronave asa fixa, um P28 Alpha, mantendo proa nordeste. Não irá interferir, decolagem autorizada, 970 graus, 8 nós. Azul 5076 autorizado, alinhar e manter pichão zero. Ah, alinha, Delta Papai Uniforme, chame agora o controle 120-8, seu regresso. Sim. 3605, decolado ao 04, chame o controle, frequência 120-8, boa viagem. 208, eu informo que a gente passou em cima do buraco aí, tá aumentando, viu? Ok, ciente, grato pela informação, estamos 3605. Que a aeronave anteriormente decolou da TAM, informou que há um buraco na pista e está aumentando. Esse buraco já foi reportado de manhã, já foi feita a manutenção pela Infraero, foi mais ou menos uns 40 minutos que a pista ficou impraticável. E a Infraero, de acordo com ela, a pista está operacional. O senhor prossegue com a decolagem ou aguarde para a gente verificar a situação com a Infraero? queimado, ok? Mantenha a posição, a gente vai contactar a infraero aqui pra ver, verificar esse buraco aí, como é que tá a situação dele. Lima, Vitor, Delta. Prossiga. Táxi autorizado, chame para ingresso, meu papá. Lima, Vitor Delta, autorizado, ingresso do 97, reporte alinhado e pronto. Matando Lima, Vista Delta, decolagem autorizada, pista 97, o vento 15 graus, 79. Papá Romeu, Oscar, uniforme de Alfa. Torre Salvador, Papá Romeu, Oscar, uniforme de Alfa. Papa Tango Lima, Vitor Delta, decolado ao 10, chamei controle, frequência no 20, décimo 8. Boa viagem. 108, graças, até a volta. Oscar, uniforme Delta, Torre Salvador, boa tarde. Boa tarde, agora passando Sierra Victor 372, tá, visual propõe para pouso na 107. E aí, o senhor está cancelando o plano de instrumento? Positivo, cancela e se possível uma base pela direita. E aí, plano de instrumento cancelado ao 10. Autorizado, base pela direita, reporte na base, baixado, travado, Oscar, uniforme Delta, ajuste 90. Vai reportar Delta, obrigado. Azul 5076, a torre. Ok, de acordo com a infraero, a pista agora está impraticável, tá? Não tem condições de operação. No mínimo 30 minutos aí para eles resolverem o problema da pista, ok? O senhor vai retornar para o pátio, o senhor vai fazer a posição? O Oscar da Uniforme Delta de base para final no 7 baixo travado. Uniforme Delta, pouso autorizado, pista no 7, vento no 7 graus, 109. Autorizado, pouso Delta. Alô 5076, torre. 5076, ok, a pista 1735 tem 1517 metros. O senhor tem condições de decolar da mesma? Não, estou calculando aqui agora, O 5076 tem condições de decolagem da auxiliar. Ok, senhor, táxi em frente então, livre na Charlie. E após a marcação do ponto de espera, chame o sol 21-1 para prosseguir até a pista auxiliar, por gentileza. Prossegue em frente, livre na Charlie, 21-1 livre na auxiliar. Ok, Oscar Uniforme Delta no solo Zona 3, efetua 180, reposte livrando a sua esquerda no patinho. Acho que deve estar. É a direita aqui, senhor, o que você está fazendo? Por quê? É a direita aqui, ingresso. Ok. Sequência livre, uma boa tarde. Romeu Novembro, prossiga, todos. Exato, Chantax. Romeu November, táxi autorizado, chamei para ingresso no táxi Oscar. Lima, Lima Fox? Autorizado, assinamento de táxi. Papatango Quilo, Romeu Oscar, autorizado final 97, reporte vertical da RIMAC. Direto final, reporte RIMAC, Quilo Romeu Azul 5076 mantém o ponto de espera da pista 35. Mantém o ponto de espera da 35076. Eu tenho um tráfego na final da 97, ok? Será que aguardar o pouso da mesa? Será vai derramar? Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, pouso autorizado, pista 97, vento no 50 graus, 089. Inicialmente foi o Eco Romeo November que chamou? Táxi autorizado, chame na Taxi Way Off. Pelo Romeo Off, no solo 22, autorizado à direita, parte da Aerostar. 076 autorizado, ingresso pista 35, até a Capistrano 7, reporte alinhado e pronto. Autorizado, ingresso Capistrano 7, reporte alinhado e pronto. 076. Lima, Lima Fox, fique atento ao que o Romeo Off fica agora ingressando no Taxiway Papá, até o parte da Aerostar. Após um mês autorizado, tá? Se chame na Taxiway Papá para ingresso. Mantenha a posição. Lima Fox, mantém a posição. O 5076 já informei o controle que o senhor pediu a proa direto, eles pediram para coordenar com eles, ok? O senhor está restrito ao nível 080 até 15 milhas de Salvador. Decolagem autorizada. Pista 97, o vento no 70 graus, 79. Eco Romeo November autorizado, ingresso pista 97, reporte aliado e pronto. 25076, decolado ao 25, chamei o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa. Papá Eco, Romeo November, decolagem autorizada, pista 97, o vento no 40 graus, 8 nós. Lima, Lima Fox. Autorizado, ingresso pista 97, reporte a linha de pronto. Papá, Eco Romeo November, decolador 27, ingresso corredor Axé, chame o controle, M20.8. Eco Romeo November, vai chamar o controle. Torre Salvador, Papa Tango Delta, Papa Uniforme, pronunciada, visual com campo. Delta, Papa Uniforme, autorizado final 97, reporte vertical da RMA. Cliente, o Delta Papai Uniforme gostaria de coordenar a TGL na 1 Lima Fox, seu está restrito ao nível 080 até 15 milhas Salvador. Decolagem autorizada, pista 97, 150 graus, 080. Vertical da Enrimar, o Delta Papai Uniforme. Papapá, Lima, Lima Fox, decolado aos 3-0, chame o controle, frequência 1-2-0, décimo 8, sua viagem. Dado 208, Lima Fox, então bota. Prato, tá? Prato. Torre, Papatango Delta, Papai Uniforme, sinal da 17. Papatango Delta, Papai Uniforme, pouso autorizado, pista 17, vento no 50 graus, 08 mais. Sim, solicita toque arremetida, se possível, 17, Delta, Papai Uniforme. Autorizado, toque arremetida, pista 17, vento no 50 graus, 08 mais. Livre toque arremete no 7, Delta, Papai Uniforme. Papatango Vitor Índio Juliette, táxi autorizado, chame na táxi Iosca para ingresso. Papa Tango Delta, Papai Uniforme, toque arremete aos 33, autorizado curva à esquerda, ingresso pena do vento Donald 7. Reporte para Girabá. Circuito padrão, reporta para Girabá, o Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme autorizado, pouso pista 197, o vento no 50 graus, 089. Confirmando, é mais um toque arremetido, eu saio para pouso final. Atenção, mais um toque arremetido e depois pouso final no segundo, aproximação. Sim, autorizado, toque arremetido, pista 197, o vento no 50 graus, 089. Autorizado, toque arremetido, não na 7, Delta Papai Uniforme. Vitor Índia Juliette, táxi autorizado, chame na Taxi e Oscar para ingresso, pista no site. Vitor Índia Juliette, autorizado, ingresso pista 97, reporte alerta pronto. Tango Delta, Papai Uniforme, toque arremete 3000, curva agora à esquerda, padrão, reporte na base, o Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme vai reportar para a base pelo circuito padrão pela esquerda, Delta Papai Uniforme. Juliette, decolagem autorizada, pista 97, vento no 70 graus, 10 nós. Para informação, tráfego agora à sua esquerda, com, mantendo o pé no vento. Salvador, boa tarde, eu tenho 3154. 3154, consigo. O senhor teria alguma estimativa sobre a abertura da pista? Não, não tenho previsão. não há previsão, porque a Infraero está fazendo a manutenção na pista e ela não deu nenhuma posição aí para abertura até o momento. E ela está totalmente interditada, é isso? Para pouso, apenas para pouso. Ah, está interditada apenas para pouso. Assim? Ok, muito obrigado. Beijo, nada. Pronto para gerar base Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, autorizado pouso pista no 7, o vento no 70 graus, 109. Entre pouso no 7, Uniforme. Victor India Juliette, já colado aos 38, chame o controle e frequência no 20, 19. Boa tarde, Papa Romeu Oscar, uniforme Delta, autorizado o acionamento, chantou a salutar. O Delta Papai Uniforme, 180, resposta de Bruno. Defende, boa tarde. Consiga. Táxi autorizado, chame na papá para ligar. tarde, 6315, Ponto Serra Delta, pronto para decolagem. 6315, autorizado o ingresso na pista a partir da interseção Delta. Reporte alinhado e pronto a partir da interseção. Você vai alinhar e manter a partir da Delta o Oceano 6315. Bosca e uniforme Delta, mantenha o colchão agora para ingresso. Oceano 6315, o senhor vai decolar a partir dessa posição? Eu, a partir da Delta, já está com a nave. Ok, o vento nos 50 graus, 10 nós, decolagem autorizada a partir da interseção. O ajuste no 0, no 2, Oceano 6315. 02, decolagem a partir da Delta, Oceano 6315. Chanel 6315, decolado aos 45, chame o controle, frequência 120.8, boa viagem. 208, obrigado pela coordenação, 6315. Papa Romeu Oscar, uniforme Delta, autorizado, ingresso no 7, reporte em linha de pronto. Oi, Salvador, boa tarde, ao Papa Tango, Vitor Hotel Fox, final ILS, pistão 90. Vitor Hotel Fox, continue a aproximação, chame para remetida, mano. A intenção é ser papado para o 7. Uniforme Delta, a torre. Ok, em frente agora, reporte na Quebec. Passo 180 na Quebec, aguarde para ingresso. O Vitor Hotel Fox, o senhor cancela o plano de instrumento? Afirma, cara, presente. Cancelado o plano de instrumento aos 47, base pela direita. Reporte na base, baixada travada. Reporte na base, baixada travada, Vitor Hotel Fox. Observador, Oscar, mais leve. Uniforme Delta, reporte novamente para o ingresso aqui na Quebec. Reporte na Delta. 7, Oscar, uniforme Delta, mantenha a posição. Hotel Fox, baixada travada. Dentro do Hotel Fox, curso autorizado, pista 97, o vento 95 graus, 109. Autorizado, pelo Hotel Fox. Táxi autorizado, chame na Taxi Way Office para ingresso, vai tomar aqui. Patango Vitor Hotel Fox no solo 52, confirme bate. 180 autorizado, reporte na... Ok. Considere 180, reporte agora na... Tá bem, obrigado. Livre na Papá, na sua direita. Aguarda para prosseguir, tá? Oscar Mike Han, que é o... A torre? Chame no... No ponto de espera da Taxi Way Office. Eu Oscar Mike Han, que é autorizado. Decolagem... Ingresso e decolagem. Pista 97, vento no 40 graus, 109. Vitor Hotel Fox, autorizado, reingresso destino 7, reporte livrando taxi Alfa. Alfa Uniforme Delta, segue o Vitor Hotel Fox à sua frente, reporte alinhado e pronto, caso pelo 7. Autorizado acionamento, chame táxi do Lima do Logo. Tá bom, Romeu, Oscar, Mike Yank, decolado 4, chamei controle, frequência 120-8. Pronto, 08 para o controle, e aqui. Boa tarde, 321. 321, é autorizado alinhar e manter a partir da interseção, ok? Interseção Delta. O senhor pode ingressar agora à esquerda e taxiar um pouquinho mais à frente. Não necessariamente manter a posição, girar aí na interseção Delta. O senhor ingressa à esquerda, taxia um pouquinho mais à frente, aí o senhor gira e aguarda para decolar. Giro e decolo, é isso? Não, negativo. O senhor pode ingressar à esquerda, taxiar um pouquinho mais à frente, até a placa de indicação ali, ó, da Taxiway Charlie. E aí o senhor gira e aguarda para a decolagem. Ok, então nós estamos ingressando na pista, até a placa da Taxiway Charlie, gira e decola, é isso? Giro. Muito obrigado, está ingressado. Colagem autorizada, pista 97, o vento 150 graus, 109, ótimo informando. Romeu, Oscar, Uniforme Delta, decolado ao 57, chame o controle de acordo com 120, décima 8, boa viagem. 1208, chamará o controle Oscar, Uniforme Delta, obrigado, uma boa. Na base baixar travado, deixando a 6, 2, 6. Afirmativo, 1500 pés, visual, vai reportar baixado travado, base pela GR 6380, isso no 7. Solicitação da Infraero, devido a pessoal que está fazendo obra, o reajuste ali na obra, no buraco, devido ao produto que tem ali, se eu taxia um pouquinho mais à frente e dê potência apenas na taxa Delta, por gentileza. Ok? Nós estamos retornando ali, novamente, e vai iniciar dali, pode ser? Confirmo. Decolagem autorizada a partir dessa seção Delta.